Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com gratidão ao Senhor que nós vamos ler mais um capítulo da Palavra Sagrada, a Bíblia Sagrada, e vamos nos edificar. Somos edificados pela Palavra, como a própria Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos ler a palavra, ela traz a verdade e nos edifica. 1 Samuel, capítulo 8, é o texto da nossa devocional hoje. Repito, primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. E nós vamos compartilhar juntos essa leitura. Antes disso, eu leio para vocês um texto que o pastor Paulo Bueno de Camargo me mandou e que já nos alimenta e prepara para essa devocional. O verdadeiro pão do céu, além dos sinais e milagres. Aquele grupo era insistente, e de certo modo isso foi bom, pois Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar lições que ecoam até hoje. Então vem a pergunta já elaborada: que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Quase cômico. No dia anterior, eles haviam visto Jesus multiplicar pães para 5.000 pessoas e agora queriam outros sinais para crer. Além disso, tentam ensinar Jesus sobre o maná que seus antepassados comeram no deserto. A resposta de Jesus é por demais pedagógica. Moisés não tinha poder para dar o pão do céu, mesmo que o maná tenha vindo do alto. Somente Deus pode oferecer o verdadeiro pão do céu, o próprio Jesus, que estava bem diante deles. O cristianismo de hoje não é muito diferente. Busca sinais, milagres, curas, prosperidade e até mesmo entretenimento. Mas percebe que essas coisas são apenas maná? Passageiras, sem valor eterno. Ainda assim, é o que o povo quer e o que muitos líderes oferecem. No fim, muitos chegarão diante de Deus sem o verdadeiro pão do céu, do autor A.C. Barrow. Tendo ouvido essa abertura do texto devocional, vamos ler agora o capítulo 8, que fala sobre o povo de Israel clamando por um rei. Vamos ver o que diz o texto? Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância e aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Meu irmão, minha irmã, observe já duas questões em vários textos da Bíblia, várias pessoas, várias personagens bíblicas foram de grande expressão, foram tementes ao Senhor, mantiveram uma vida de comunhão com Deus e foram abençoados e agraciados, mas os seus filhos não seguiram esse caminho. Essa é uma primeira observação, e nós vemos até os dias de hoje filhos e filhas, filhos na fé também, que tiveram toda a oportunidade, o exemplo bom de alguém, depois não seguiram esse caminho. Isso certamente nos entristece. Um segundo aspecto é que o erro do povo de Israel não estava exatamente na solicitação de um rei. Afinal, a instituição de um rei, segundo o coração de Deus, era uma promessa ao povo de Israel. Confira lá, Deuteronômio 17, 14 e 15. Deus tinha prometido isso já. Chegaria o momento onde isso aconteceria. Ele chegaria no tempo oportuno. O mal nessa reclamação de Israel reside no modo como eles o queriam, o qual era contrário à vontade e aos planos de Deus. Samuel, descrevendo as políticas dos reis cananeus da época, adverte o povo a respeito dos fardos em questão no tipo de monarquia reclamada por eles, o tipo de monarquia que eles olhavam e desejavam. Então Samuel diz: o rei tomará um décimo em acréscimo ao total do dízimo que o povo de Israel deveria dedicar a Yahvé. Na realidade, as exigências do rei formariam um paralelo com tudo que Israel devia consagrar a Deus como seu grande e suficiente rei. O direito do rei, em termos práticos, equivaleria a uma verdadeira escravidão, enquanto o valoroso Ministério dos Juízes estava isento de qualquer ônus econômico, financeiro, para todo o povo, como nos mostra o verso 17. Portanto, irmãos, a reclamação deles era um modelo de monarquia, de governo, que eles observavam em outros povos, mas nesse modelo haveria também um peso de imposto, além de tudo aquilo que eles tinham que consagrar ao Senhor. O sustento dos levitas, as ofertas estabelecidas, que você pode conferir no Pentateuco, e particularmente nós já ministramos no blog, está lá no blog, você pode conferir. Eles estavam errando ao pedir o rei, olhando para os outros povos. E Deus tinha um outro plano. Versículo 6 diz assim: no entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto no coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende. Atende, pois, a tudo que esse povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Aqui está o pecado, irmãos, do povo de Israel. Eles estavam se rebelando contra o reinado de Deus. E isso continua acontecendo. Versículo 8: Tudo que tem feito comigo desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito, até esse momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente lembra-lhes, explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Era para advertir, era para explicar, para orientar o que eles estavam pedindo iria recair sobre eles. Só Deus, irmãos e irmãs, é o rei perfeito. Eu repito, só Deus é o rei perfeito. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava por um rei. Ele declarou: Esse é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandantes de 1.000 soldados e outros como comandantes de 50. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais, criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado, os jumentos, serão todos tomados, conforme a sua vontade, para o seu uso particular. Exigirá também de vós um décimo dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido, porém Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, todo o povo recusou-se ao ouvir a advertência de Samuel e exclamou: Não! Queremos ter um rei. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar nossas batalhas. Então, depois de ter ouvido tudo o que o povo expressou, Samuel repetiu diante do Senhor. E o Senhor determinou: Satisfaz, portanto, o desejo desse povo e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Depois, na sequência, vamos ver como se deu essa escolha e o assumir do reinado de Saul e assim por diante. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, até hoje nós não fazemos diferente. Muitos continuam pedindo sinais e milagres, ou prosperidade. No caso de Israel, eles pediam um governante, um rei. Eles queriam ser governados como outros povos eram governados. Fazendo uma aplicação muito simples, direta, prática, objetiva para você, nós continuamos cometendo esse erro. Nós continuamos pedindo a líderes, pedindo ao próprio Senhor que ele nos conceda, no caso deles era um rei. No nosso caso também, muitos depositam toda a sua esperança e confiança em uma determinada liderança. Nós vemos isso na hora das eleições municipais, estaduais, nacionais. Veja, todo cidadão tem o direito de escolher, dar o seu voto e considerar esse aqui melhor do que aquele ali. E nisso não há mal, que você tenha a sua opinião. O que há de mal aqui está posto é deixarmos de confiar em Deus como o nosso rei. O que há de mal é deixar de considerar que só o Senhor é o rei perfeito, só Deus é o rei perfeito, só Ele pode nos dar a vida abundante. Jesus vai dizer isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em qualidade, como diz o Evangelho de João. O mal aqui está em seguir o modelo de outros e considerar que se eles tivessem exatamente a mesma estrutura política, econômica, ideológica desse rei, desse tipo de monarquia, então eles seriam mais bem-sucedidos nas suas guerras. E hoje, irmãos, sem colocar agora questões práticas, porque há na nossa vida milhares de situações, milhares de situações, seria impossível mencionar agora, mas nós olhamos para muitas coisas, para isso ou para aquilo, e dizemos: ah, se eu tivesse isso como outras pessoas têm, então eu teria uma vida vitoriosa, eu teria uma vida mais realizada, eu teria uma vida feliz, eu teria uma vida plena. Olham para isso e pedem isso na expectativa de alcançar essa plenitude. Há milhares de situações. Milhares de situações onde a pessoa pode olhar para estes issos ou aquilos e dizem assim: se eu tivesse isso, então eu alcançaria a plena realização. Ou se eu tivesse aquilo, eu alcançaria a plena realização. E quando fazem isso, e quando nós fazemos isso, nós estamos incorrendo nesse mesmo erro e esquecendo que, de fato, outro parêntese, se nós tivéssemos isso ou aquilo em determinadas áreas da nossa vida poderia ser mais fácil. Se não tivéssemos, uma enfermidade, ou se tivéssemos um melhor poder aquisitivo, ou se tivéssemos isso ou aquilo, nós teríamos uma vida natural, uma vida material um pouco mais fácil, ou um pouco mais realizada. Isso é verdade, não há como se negar. O problema está em depositar nessas questões, nisso e naquilo, a expectativa da plenitude está em depositar nas circunstâncias da vida a expectativa da vida plena. Está em depositar nas circunstâncias da vida pessoal, familiar e assim por diante, mesmo na igreja ou na sociedade, a expectativa de uma vida absolutamente realizada, completa, plena, total, vitoriosa. quando muitos pedem, por exemplo, prosperidade. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nessa devocional, você já recebeu a vida abundante de Jesus de Nazaré? Se você é um seguidor de Jesus, você já recebeu vida abundante e já recebeu vida eterna. Você foi justificado pela fé e pode ter paz para com Deus. E ainda que não tenha isso ou aquilo, você experimenta um tal gozo, uma realização tão absoluta que é difícil de colocar em palavras, porque Deus como seu rei, Deus como seu senhor, Deus como o seu criador, o seu libertador, o seu justificador, o seu salvador, o seu santificador, ele pode lhe conceder muitos desses issos e aquilos, ou pode não conceder, mas eu quero lhe dizer uma coisa: é ele quem concede todas as bênçãos, ele concede o melhor que nós precisamos para essa terra, isso tudo está nas mãos dele, ele é o Deus soberano, ele é o Deus criador, eu repito isso para você, ele é o teu criador. Lembra do teu criador nos dias da tua juventude? Lembra do teu criador? É ele quem pode te dar satisfação total na vida. Ah, eu não tenho conseguido satisfação total, me falta determinado aspecto A ou B. Eu quero te dizer que você já é o recebedor de toda a graça de Deus. Toda a graça de Deus já está à sua disposição. O Espírito Santo deseja morar no seu coração, ou já mora, se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e ele pode lhe conceder tudo o que vai fazer de você um homem, uma mulher, uma pessoa feliz, absolutamente feliz e satisfeita, porque satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Você já é mais do que vencedor. Lembre, você foi justificado do pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Você foi liberto das garras do pecado, você foi liberto da morte, você foi liberto do inferno, você foi inundado pela paz de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus. Ele é o teu criador, ele é como um pastor e você é como uma ovelha. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Ele te preenche de tal maneira que você não sente mais falta de rigorosamente nada, porque ele te preenche. O que eu recitei para vocês é um velho cântico, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. E o salmista vai dizer: não há quem eu deseje além de ti, não há na terra nem nos céus, não há quem eu deseje além de ti. Quando você tem uma experiência real com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, um encontro profundo com Deus e aprofunda essa relação com Deus, você vai experimentar a bênção dessa justificação através da fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele te justificou. Ele te salva. Ele é o rei que te salva. Ele não é o rei que te oprime. Ele não é o rei que vai, ficar cobrando impostos. Ele não tem impostos a cobrar. Porque você nem teria como pagar impostos a ele. Ele é o Deus que te sara. Ele te salva, ele te sara, ele te liberta, ele te cura, ele é o teu justificador, ele é o teu salvador, ele é o teu santificador. Ou seja, santificar é separar você de toda ausência, de toda agrura, porque nessa vida nós temos lutas, nós temos aflições, nessa vida nós temos sim problemas, nessa luta nós temos dificuldades, nós temos privações. Sim, Jesus mesmo teve isso. O caminho de seguir a Jesus por muitas vezes se mostra o caminho estreito, ainda assim, como teu Salvador, como teu justificador, como teu santificador, ele te concede uma vida plena e você não precisa mais, a partir de agora, ficar dizendo: se eu tivesse isso, ou se eu tivesse aquilo. Às vezes você já teve, você pode dizer: ah, se eu tivesse de volta isso. Há muitos que se decepcionam ao longo do caminho e dizem: se eu tivesse isso de volta, ou essa pessoa, e se eu tivesse aquilo ou aquela pessoa, ah, se eu tivesse um rei, ah, se eu tivesse, né, um companheiro, como eu idealizo de ministério, ah, se eu tivesse, uma namorada, um esposo, ah, se eu tivesse, né, uma namorada, uma esposa, um esposo, ah, se eu tivesse filhos, se eu tivesse netos, meu querido, tudo isso Deus lhe concede, tudo isso Deus pode lhe conceder, porque ele é o Deus galardoador, ele é o Deus doador, ele é o teu bom pastor. E eu marcho para a conclusão dessa nossa devocional dizendo: não fique clamando por nenhum aspecto, não fique clamando por nada nessa vida, se for para colocar como o elemento que vai te dar a plena satisfação. Você pode e tem liberdade para pedir a Deus, sim, a namorada, a esposa, o filho, a neta. Você pode sim clamar, como eu já mencionei várias vezes. Você pode clamar por um relacionamento familiar abençoado. Você pode clamar por uma vida ministerial de plena realização. Você pode clamar por uma igreja viva, uma igreja corpo vivo de Cristo. Você pode clamar por uma sociedade mais justa, mas eu quero te dizer que Deus está pronto a ouvir a sua oração, e quem, o único que pode conceder a você a plenitude da vida, a plena realização, a plena satisfação, a vida abundante, a vida plena, o único que pode dar a você a total separação do mal, a total separação dos maus, a total separação de Satanás, a total separação deste mundo, ainda que estejamos nele, ele nos separa. Você pode desejar e orar e clamar, e ele vai te conceder a separação da velha natureza que às vezes tenta se levantar novamente e gerar em você um sentimento de solidão, e gerar em você um sentimento de angústia, e gerar em você um sentimento de: ah, não, eu não tenho mais razão para viver. Eu quero te dizer: Deus é o teu rei. Deus é o teu rei, e ele é o rei bondoso. Tudo que eu já mencionei e infinitamente mais que está expresso na palavra do Senhor, ele pode lhe conceder tudo aquilo que ele considerar que vai levá-lo à plena realização. Ele já mandou o filho dele para morrer na cruz, para que você tenha vida eterna, para que você viva no novo céu e na nova terra. Novos céus, nova terra, novo tempo. Ele é a tua esperança, ele é a tua alegria, ele é a tua paz, ele é a tua plenitude, ele é a fonte da maior realização que você pode ter. Ele, o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. E ele me permite, primeiro, ele compartilha comigo, e depois ele permite que eu compartilhe com você. Não fique depositando nas circunstâncias da vida a sua expectativa de plena realização. Não, diga: Deus é o meu rei, e o meu rei é suficiente para mim. Ele é a minha suficiência. E estando em Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas, como diz a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus é o meu rei. E eu digo o nome que nós encontramos lá no livro de Rute: Elimeleque. Deus é o meu rei. Eu quero encerrar essa devocional com você dizendo isso: Deus é o meu rei. E se ele achar por bem me conceder A, B, C, D, até o final do abecedário, se ele decidir me abençoar com isso, aleluia. E se ele decidir que não vai me dar isso ou aquilo, eu não vou ter isso ou aquilo, mas a presença do Espírito de Deus em mim vai me levar à plena realização. O problema não está em desejar aquilo que Deus mesmo criou e planejou e colocou como promessa bíblica. Eles tinham uma promessa. O povo de Israel tinha uma promessa de ser abençoado. Seria abençoado com o rei segundo o coração de Deus. O problema é que eles anteciparam e eles olharam para o lado e eles olharam para outros povos e acharam que o modelo dos outros era o modelo correto para eles. Isso é que você não pode fazer. Não queira se apropriar daquilo que outros têm. Não queira fazer essa apropriação. Porque esse mecanismo de busca, de apropriação daquilo que o Senhor ainda não lhe concedeu, leva à frustração. Nós chamamos isso de mimetismo de apropriação. Ou seja, quando você olha e deseja grandemente, muito, muito, as outras coisas que você não tem. Você olha também a um livro chamado O Mito da Grama Mais Verde. Você olha para o lado e fala: ah, se eu tivesse aquela grama verdinha, ou se eu tivesse então 1 milhão de exemplos que eu digo para você que estão todos retratados na Bíblia e que dizem respeito à nossa vida. Então, se eu tivesse isso, eu seria plenamente feliz. Meu querido, você já pode experimentar hoje a plena felicidade. E se algo você ainda não possui daquilo que Deus lhe prometeu, saiba que ele cumprirá todas as suas promessas. E se o Senhor não lhe conceder algo ou não lhe devolver algo, saiba que ele vai ser suficiente em você, dentro de você, em toda a sua vida. Ele é a sua suficiência. Ele é suficiente para te dar total realização. Não precisa buscar o modelo de fora, o modelo que não é de Deus. Não precisa do mimetismo de apropriação. Você não precisa se apropriar de nada, nem desejar aquilo que o outro, a outra tem ou possui, porque se algo eu não tenho ou não possuo, Deus vai, com a sua presença dentro de mim, ser tão suficiente que eu vou declarar: o Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta. De nada. Ainda que haja a falta, a presença dele é tão suficiente que parece que não falta nada. Que de fato não falta nada. Porque a suficiência dele é o que você necessita. Então, Elimeleque, Deus é o seu rei. Elimeleque, Deus é o meu rei. Elimeleque, Deus é o nosso rei. E Elimeleque não pode morrer, como lá no livro de Ruth, o marido de Noemi. Deus não pode morrer dentro de você, no seu coração. A sua experiência com Deus não pode morrer. Porque se Elimeleque morre, então essa viuvez existencial vai gerar em você uma solidão e uma amargura. E quando Noemi perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu outro filho, então estava fora de casa, estava na terra de Moabe, ela disse assim: não me chamem. Quando voltou para Israel, ela diz: não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, porque eu estou cheia de amargura. Querido, quando você deposita em qualquer coisa ou pessoa e mimetiza, desenvolve esse mimetismo de apropriação, esse desejo da grama mais verde que não está nas suas mãos ainda. Sabe o que acontece? Seu coração se enche de amargura e você vai se tornando Mara. Você vai se tornando e vai mostrando isso. Você vai se tornando Mara, tá amargurado com Deus. É Mara para com Deus, é Mara para com si mesmo, vai ficando amargurado dentro de si mesmo, é Mara para com o próximo, vai ficando amargurado diante do próximo e diante da vida e diante da sociedade. E essas pessoas, outro dia conversava com alguém muito querido, que amo muito, e falávamos sobre isso. Há pessoas que têm a sensação de que o mundo inteiro deve a elas. E elas esquecem de Elimeleque. Deus é meu rei. Porque se o coração for cheio de Deus, se Deus for seu rei, então, preste atenção, você, por última vez, Elimeleque, Deus é meu rei, você se encherá da satisfação abundante agora. Aqui na terra, nos anos dessa vida aqui na terra, e você será satisfeito eternamente. E não precisará colocar nada nem ninguém no lugar, nem ficará pedindo para Deus: ah, opere esse sinal, opere esse milagre, me dê prosperidade, então eu serei feliz. Não, você não precisará de mais nada. E quando a pessoa coloca essas coisas em primeiro lugar, olha, primeiro eu vou fazer isso. Depois que eu conseguir ter um rei, ou seja, depois que eu conseguir me realizar, depois que eu for como os outros que têm isso e aquilo, então eu serei feliz. Você vai quebrar a cara e o seu nome vai ser Mara. Se você tomar uma decisão de entregar a sua vida realmente a Deus, totalmente a Deus, inteiramente a Deus, como Samuel, o que vai acontecer é o que eu disse dessa antiga canção. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto. Agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo no coração. Achei um amigo. É Cristo na minha vida. É Elimeleque reinando sobre a minha história. Que Deus nos abençoe a todos. E todos, depois dessa brevíssima leitura do texto e brevíssima devocional, todos digam: Elimeleque, Elimeleque, Elimeleque, Deus é o meu rei, a ele eu tributo toda honra, glória e louvor, e nele está a minha suficiência, ele é a minha esperança para hoje e amanhã. Ele foi comigo até hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele veio comigo ontem, está comigo hoje e será comigo eternamente, porque ele é o meu rei. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Elimeleque. Deus é o seu rei, ele seja mesmo o seu rei. Entregue sua vida a ele e você experimentará isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a poderosa presença do Espírito seja suficiente sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e nos conduza à plenitude de vida, agora e eternamente. Amém, amém, amém.